Voo 4299, autorizado, acionamento e push, chama para o táxi. Autorizado, acionamento, chama para o táxi, Voo 4299. Controle Salvador, muito bom dia, Xené 6225. 6225, contato radar, 320 C da Arbor. 320 da Arbor, 6225. Rio 989. Prossiga. Autorizado pelo Centro Recife, direto a Buco. A Buco direto, muito obrigado. Xené 6311, desce via para 2000 pés, hoje o Xmi 17, está livre LS, reposto estabilizado. Reposto estabilizado em LS, 6313. Descendo via para 2000. Controle Salvador, o Fox Fox Sierra decolou 17, atingiu 910, manterá 1000, curvando à direita, corredor axé. Confere, 1000 pés, corredor axé, reposta fora da barra, Fox Fox Sierra. Reportará fora da barra, Sierra. Papai Uniforme Fox Fox Serra, confirma o estimado de ingresso para terminal Ilhéus e o pouso. Aguarde. 249-126, a bordo, 3 horas e 39, de autonomia, alterando feira fresca para o país. O meu Oscar para Alfa, ingresso dos corredores, reporta para Ipia. Chame torre em 118, sinal 6. Autorizado o táxi via Índia, Alfa, até o ponto de espera, vai chamar a torre em 118, 62, azul, 42, batalha. Gente, apenas informando, temos dois tráfegos mantendo meu pé no rumo oposto. Identifica a chegada mar e desce até o 050. Identificou a descida 050, voo 960. Controle Oscar Lima Eco, Paripe. Gente, na prova da rotatória, reporta visual com o 7. Toda a rotatória já está visual com o 7, o Oscar Lima Eco. Controle o qualquer estima terminal Ilhéus aos 12:45 e o pouso aos 13:10. Falou, consegui copiar o estimado de pouso. Aos 13:10. Gente. Alvo Kiluísque. Apenas para informação, tem um tráfego agora na posição de 10 horas, 5 milhas, no rumo nordeste. Está cruzando no 1000 pés em descida para 500 pés. Salvador, bom dia. Tem 3304, está no portão 4, autorização para Brasília. Tá, 3304, aguarde para a copa. Guarani, copa, tem 3304. Controle o Oscar, direto ali, Maiaco, totalmente visual 17. Bravo, que Luiz, que não traz vai informar a sequência livre. Obrigado, até já. Controle, o Oscar Lima é totalmente visual com 17 rotatório. Torre 18-6. 18-6, Oscar Lima é. E o 9811 chama Recife 12545, alterna 134. Via Upper Zulu 17, Apino, direto. Nível autorizado 360, decola da 10 após decolagem em curva à direita. Saída Arbor, transição Eletro, transponder 5574, frequência do controle 120-80-80. São 3304, cotejamento correto, chefe para acionamento push. Gente, reporta visual comigo. Reportará, Fox, Fox Serra, controle. Tráfego 12 horas no rumo oposto a 3 milhas, é um Alfa 109 mantendo 510 no corredor na proa do Cressão. O destino é da Bred. O mesmo. Oscar, Papa Alfa, temos um tráfego adicional, é um Bravo Eco 35 no rumo oposto mantendo o corredor Axé, o rumo do Farol da Barra mantendo 1.000 pés. Ainda meia dúzia de milhas à sua frente. Enter, reporta visual para pouso. Enter. Xenem 312, autorizado acionamento e push, xenem para o táxi. Saída cortada livre, pushback, mesmo. Xoné 6225, chame Recife, frequência 12.60. Recife 12.60, Xoné 6225, obrigado. Bom dia, Xoné 6325. Sol? Xoné 6325. Xenem 3, viu no 1, autoridade táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporta Juliette, 63 no 1. Tango, Índia, Serra, Papá, controle. Escuta. Confirme a proa ideal para o destino. Proa presente. Está presente, está autorizado direto destino, Índia, Serra, Papá, subindo para o 065 sem restrições. Papai uniforme Fox Fox Serra, mantenha o nome PES, condições visuais, via litoral e frequência livre para coordenação, 123.45, para ingresso na terminal de Ilhéus, chame na frequência 12.01 no Tambovol. Cabeça livre, Oscar Papa Alfa, tem um bom posto. Uno 160 está autorizado a final do procedimento, desça para 2000 sem restrições, o ajuste 9097, informe no localizador. Para 2000, livre das restrições, o 9097 vai importar estabilizado o Uno 160. Controle Salvador, bom dia, azul 4299, livrando 1500 para o nível 340 na Dael. Bom dia, azul 4299, contato radar, voo Leda, suba para o 340. Na proa de Leda para o nível 340, azul 4299. Aproxima-se da Juliette, 63 Mono. 63 no 1, seu portão 5 vai ser liberado pelo Airbus Companhia. Mantenha antes da Juliette aguardando a liberação do portão. Ciente, mantendo posição 63 no 1. Ativo Fox, Fox Serra, sua presença está autorizada a ascensão a 2500 pés. Você vai prosseguir 2500 pés para Ilhéus? Mantém então a frequência do controle e suba para 2500 pés. Fox, Fox Serra. Para o funcionamento, para o portão 4. Você tem uma parte, está falando Barreiras 1430. Bono 430, confirmando seu destino, Barreiras? Aqui, Barreiras estava. Pedro. Xanem 311, observa a voz companhia no terno do pushback, ingressa à esquerda pela frente do tráfego até o portão 5. Ingressa à frente do tráfego, portão 5, 6311. Quilo Lima, prossiga. Você fez plano de voo para Salvador, Quilo Lima? Seu equipamento e sua posição, Quilo Lima? Uniforme, Salvador Valença, Uno 1000 pés, decola da 17 após decolagem curva direita, corredor Axé, transponder 0113, frequência da torre 118, sinal 6. Para o táxi, origem 6312, estamos com 146 no PLB, 1320, o alternado é passacal, 6312. Tirei o Oceania 6302, autorizado táxi em frente, observe Airbus da companhia, para o portão 5, autorizado táxi via pátio 1, Índia, Alfa, altímetro 1017, frequência da torre 1 na última meia. Bem, Oceania 6301, Índia, Alfa. O 6301 está sem balizador aí no portão 5? É 6301? Pelo jeito ele retirou o fundo, ele já subiu, não tem ninguém lá na... É, eu vou acionar a Dignibus infra-aérea aqui. Ah, obrigado. Luiz Clássico Uniforme, Xane Torre 186 da presente, 1017, é o Cezinha? Ah, tá sumido. Valeu, bom voo. 286-1017, bom voo, Jovem. Valeu. Salve Salvador, 5221, para autorização. 5221, Vitória da Conquista, escute a informação. Lima, altímetro 1017, só em 7 a 4. Vamos lá, 5221. Rapaz, o meu Alfa Juliet Golf. Só um instante, com a autorização para a Serra Delta Uniforme, Oscar. Gente, Mike Delta Mate, 1 minuto e 4. Quebrava só um instante a autorização, hein, Marco, tá? Estande de Bravo, número 4 para copiar, só Estande de Bravo. É Daim Mar para, confirmando. Confirma. Agora, bom dia, tá 3859, tem que ter informação Lima, beleza, autorização Curitiba. 3859 Curitiba, só Estande para copiar. Perna 13325, azul 4299, boa. Boa. 17 por 10. Fala da 13, pushback do 3304. Só um instantinho, vai passar o Airbus aí a sua casa, na sequência era autorizado. Na sequência já, condicionado, tá livre, chama pro táxi da sequência, tá 3304. Tá. Tango já dava também, Cachoeiro, Grupo Zulu, só 74, Tango já dava. O 3663 chamou o solo, confirma? Chamou pra cópia, 3663. Afirmativo, número 5 pra cópia, só 7. Poderia só fazer gentileza, senhor, de confirmar a nossa rota também, que parece que teve uma alteração. Mati, temos aqui Piper Zulu no zero, MAP, após a Wake, DCT Mia, depois Piper Zulu 4-4. Não, teve uma alteração na nossa rota que a gente não consegue cumprir por devido à altitude, senhor, tá? É, Piper Zulu, ou no meio, BHZ, depois Trive e Posta. Sete. Eu vou checar com o centro, então, qual seria o... A rota que teríamos aqui pelo repetitivo seria Pesuru no Zeras, Mata, Wake e Mia. E nessa rota o nível mínimo é 340 e estaria correto, ok? Não, é afirmativo, só que a gente não tem condições hoje devido às restrições operacionais, o máximo é 320. Aí foi feito uma CHG. Ah, tá ok, gente. 320, então não vamos coordenar com o centro, aguarde a confirmação, o 363. Na sua esposa, muito graças. Conta e risco, chame pro táxi, aguarde cópia, pega o Delta. 5221, tripla, escuta a cópia. 5221, tá pronto. 5221, tripla, aprovado, Vitória da Conquista. Nível de voo 200. A rota direta, decola pistão no zero. Mantém a reta, pega usar 2000 pés na terceira milha, após curva à direita. Perfil subida Arvor, após Arvor direto Conquista. Controle 1208, torno 18 decimal meia. Acione o código 5003. Coordenação, 123 decimal 45, ingresso em Leos 1201, no teu bovô. que é o transponder? 3225. 5221-5003, chame o ponto pro espectro lento. Demorar. Ah, papai, o meu Alfa Direct Golf tá escuta, cópia? Tá Lagoinhas, visual 065. Negócio pistol 7, curva direita. Sai restrito inicialmente o número PES até o travesso farol da barra. Após segue ascensão 065. Liberação pelo controle 120.8. Torre 18.6. Aciona o código 012 inicialmente. Papai, o meu Alfa Direct Golf. PUBG 9, para acionamento, táxi decolagem, chame por 118, desse momento a presente, 1017, boa viagem. Boa viagem, Alfa Juliet Golf. Chame 6312, contato radar, suba para o nível 350, saída PUCA. 350 na PUCA, 6312. Cachoeira, qual seria a radial ideal e a distância? Fica dentro da terminal mesmo, né? 118.6, até o meu pouso. 118.6, valeu, comando. 304 para o táxi, com 113 a bordo, altero na Ribeirão Preto, 4 horas e 45 pelo menos. Sente, o 113, Ribeirão 445, táxi da direita via Índia, ponto espera 10, 218.6, altinho 10, 7, boa viagem, tá 3304. Direita via Índia, 286, com 27, tá 3304, obrigada. Nada, o tanque de abraço só confirmando, é 300 e... Já dá, pessoal? De 22 horas, puxa acionar. Foi sobre o modo dublado, o tanque já dava. Qual seria a radial ideal? 310. Então decola então, dá em marco com a apoio ideal aí, 310. A liberação é da torre para decolagem. Controle 120, decimal 8, 2, 8, 6. Aciona inicialmente o transponder 0137, tanque já dava. Escuta. O número 60 é atento da Juliette, autorizado. Dia Serra Papá, mantenha o nível 065 e para serviço de alerta e informação, chame Recife na frequência 1260 e alternado 128.8, tem bom voo. Aumento da presente 2186, atinto no 07, bom voo. Ok, no... Nós prosseguir na, no nível de voo 320, a gente não recebeu a CHG, teria como informar se a companhia foi feita para modificar a rota de acordo com a possibilidade aí do varão 340 para poder modificar a rota em condições do nível, ok? Ok, foi solicitado a companhia, vamos conferir aqui já, foi avisado. Ok, obrigado. Uno 160 da Gol, chame para ingressar essa Juliette, portão previsto é o 2. Vai chamar da Juliette, Gol 160. Chame a intenção de voo em direto a Novembro. Decolar de Camaçari já lá, para Serra Novembro, é Mike Romeu. Direto Manati, controle 1208-218612, acione o padrão 0125, Mike Agudato. No corredor Axé, informe no fora da barra. Papai, uniforme Índia Delta Novembro, confirme o tipo de equipamento, pessoas a bordo e tempo de voo. POB único, equipamento LAC e o que mais? Seu estimado de pouso? Estimado de pouso aos 13. Zero esquerda, Juliette, portão 2, autorizado, ingresso. Portão, direto pro 2, o gol não é 0. Quem chamou o solo? 3259, transferindo a autorização já. Estimativo, tá 3259, Salvador para Curitiba. O nível de voo 360. Rota via Pesulu 20. decola a pista 1-0, mantém a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha, após curva direita, perfil subida arbor, elefa, controle 1208, torre 1-8, decimal 6, acione o código 5001. Confirmar a aerovia, 3-1 ou 2-1? É 2-1 mesmo. É 2-1 com fins, depois combo. Autonomia de 3 horas e 20, nossa alternativa fica sendo Aracaju. Caju 40, 3 e 20, táxi em frente, segunda direita, Índia. Ponto espera 1-0, 18, 62, altinho 1-0, 7, boa velha, 5-2-2-1. Ciente, via Índia, ponto espera 18, 6, só corrigindo, nossa alternativa é Salvador. Gente, Salvador. Good morning, American 239, Skulk Identity, clear Amarado, down flight level 100. American 239, ready, good, Amarado down to 100. Controle Salvador, TAM 3304. Bom dia, TAM 3304, contato radar decolagem. Saída Arbor, suba para o nível 360. Arbor 360, 3304. Dia Delta November, confirme a proa ideal para o destino. O ideal é 230. Gente, vamos chegar aqui. Foi feito aqui em Salvador mesmo, convido? Vamos perguntar aqui. Então já recebemos aqui. 363, Salvador Guarulhos, modificando aí a rota via. É, a pessoa 16, após Belo Horizonte, Trive, Poços e conforme o restante. Afirmativo. É, vamos checar com você, só um instante. Charlie, bom dia, Trip 5221. Trip 5221, bom dia, contato radar, suba para o nível 200, saída Arbor. Para o 200, saída Arbor, solicito a liberação da restrição de 3000 para 5221 e voar direto ao Arbor. Avisar direto ao Arbor, sem restrições na subida 5221. Direto Arbor, sem restrições na subida 5221. Bom dia, Mike Eco Delta, autorizado direto Manati, 1 no 1500 pés ou 2500 pés, confirme? 1500 pés. Autorizado 1 no 1500 pés, direto Manati, informe na 20ª milha, Mike Eco Delta. Autorizado Manati, direto, 1 no 1500 pés, informará na 20ª, Mike Eco Delta. American 239. Cleared sent to 3,500 feet, Kubernetes 1017. Quiosque uniforme, não há tráfego para área informada, apresenta frequência livre, tem um bom voo. American 239, cleared sent to 3,500 feet, Kubernetes 1017. American 239 descent to 3,500 feet, connect 1017. 3,500 feet, 1017, make 239. Tango Villa Bravo, prosiga. Villa Bravo, prosiga. Bom dia, decolada em Mara, é controle de Cachoeira. Tá mantendo aqui antes pesa o Papa Roberto, Tango Villa Bravo. Vidão? É eu, tudo bem? Beleza? Vou direto destino 500 pés, Tamilha Bravo, informe seu estimado de pouso. Meu estimado de pouso, mais 25 minutos da presença, já. Certo. Valeu, obrigado. Chama agora Recife 1260 e alterna 1288. Grato, tá 3304. Eu bravo que Luiz, que se for para 1.500 pés, o ajuste no 097, informe Paripe para ingresso no Interlagos. Bravo que Luiz, que informa o tráfego no sentido contrário, sua posição de 12 horas, está mantendo 2.500 pés a 10 milhas a passar a aeronave, é um outra leve avançado. Informe Índia Delta November, tráfego 10 horas, rumo oposto, subindo para 1.500 pés, é um Charlie 150. Índia de Bravo. Controle Salvador, bom dia, o Papa Romeo Alfa Juliette Golf, decolado, mantendo 1.000 pés na sua escuta. Bom dia, Alfa Juliette Golf. Troque seu transponder para 5014. Mantenha 1.000 pés no corredor Axé. Aguarde para a ascensão. 5014, mantendo 1.000 pés, aguarde a ascensão, Alfa Juliette Golf. Lutando 3663. 3663. Seria uma posição, já conseguiu coordenar? Aqui nós estamos só aguardando a defesa. A gente já recebeu aqui a modificação, só o centro Recife não recebeu ainda. Estamos só aguardando o recebimento do centro. E assim que ele receber, a gente aguarda o contato. Na verdade, ele já está na linha aqui com o centro, só confirmando aí o recebimento pelo centro, ok? Sem problema, eu estou escutando. Tango Índia Bravo, controle. Apresento um tráfego para lhe informar. Frequência livre para coordenação. Tamo voo, Tango Índia Bravo, chamo para o regresso. Alfa Juliette Golf, quando possível informe a pro ideal para o destino. Guarde. Ideal é a 033. Confirme a ideal? 033. De Alfa Juliette Golf, você vai ingressar no corredor Bonfim, 1.000 pés, Alfa Juliette Golf, aguardando a atenção. Bonfim, 1.000 pés, Alfa Juliette Golf. Três, quais são? 3663 na escuta? Consegue a escuta. Ok, agora sim, definitivo, está aprovado Guarulhos, o nível de voo 320, como solicitado. A rota é via Upper Zulu 16, Belo Horizonte, depois Trive, após Poços e o restante conforme a rota do plano. Da modificação, no caso. Decolagem pistão no zero, mantém a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha. Após curva direita, o perfil de subida da El Leda, após Leda direta, posição Bridge. Controle 1208 e o código 5577. Gente, está autorizado Guarulhos, nível 320, via para Zulu 16, para manter o Zulu, direto Trive, direto Ponto, sair com o nome alto do plano. Saída da Elida Bridge, controle 1208, transponder 5577, está pronto o pushback na mesa, no parte 3. Ok, pronto, parte 3 é a parte para o TAC, está 363. Reposto para baixo. Estou no corredor Vera Cruz, mantendo 1.500 pés, é um Charlie 150. Com o destino Salvador, prosseguindo para Paripe. Para a sua esquerda agora, 4 milhas, com deslocamento Nordeste. Bravo que Luiz, que vai ser ultrapassado pela direita, por um Charlie 6650, mantendo 1.000 pés. Juliette Golf da presente autorizado direto destino, ainda mantendo 1.000 pés. Direto destino, mantendo 1.000 pés, Alfa Juliette Golf. Salvador, bom dia, voo no 6303 da Alfa. Bom dia, voo no 630, acione identificação, chegada Mari, desça para o nível 050. Mari 050, identificou o voo no 630. American 239, you are cleared. Final, left down to 2,000 feet. Coordinate 1017, report on localizer. Cleared 2,000 feet, report localizer 1017, American 239. Juliet Golf está livre, atenção para o 065. Bob 065, Alfa Juliet Golf. Bravo Kilo Whisky da presente, foi rotatória, Bravo Kilo Whisky. Satã, informe Índia, Delta Novembro, informe seu estimado de pouso. Estimado de pouso às 13:00. 13:00, copiado. Controle voo no 630, seria possível voar direto Duna? Direto Duna, voo no 630. Isso aí mantém a 3.000 pés, o ajuste 9097. Duna 3.000, 1.017 pro voo no 630. Já aprovado, só instante para cópia no portão 5. Esse tá tudo escuro. Trip 5221, chama agora Recife, frequência 1260 e alterna 1288. 260, 288, Trip 5221. Salvador, voo no 621. Rodrigo, no 621, acione a identificação, chegada a Golf, desça para o nível 080. Bom dia, identificação, chegada a Golf, desça para o nível 080, voo no 621. Salvador, tá 3663, pronto para o táxi, com 97 a bordo, até na Galeão, com 4:20. Está 3663, autoridade de táxi via pátio 3, pátio 1, Índia, Alfa, ponto de espera da pista 10, altímetro 10017, frequência da torre 11896. Táxi via pátio 3, pátio 1, Índia, Alfa, ponto de espera da altímetro 10017. Xerém é 3-1-1, pronto para 4? Estimativo, prossiga. Xerém é 3-1-1, de Salvador para Guarulhos, via Bridge, após Bridge, Up Zulu 1-6, Bravo Hotel Zulu, CCT Trive, nível autorizado 360, saída da EL, Leda, após Leda Bridge, decola da 1-0, após decolagem curva direita, transponder 5-0-2-6, frequência do controle 1-2-0-8. Autorizado para Guarulhos, conforme solicitado, da EL, Leda, Brise, curva direita, antes do Mononeia, DHG, 30, posto de jovem. Decola da pista 10, com curva direita, o transponder 5026, controle de saída 208. Xenem é 3-1-1, no contagiamento correto, chave para acionamento, puxa. Primativo, 63-1-1. Bravo que Luiz, que tá visual do aeródromo. Chame Torre agora, frequência 18.6, até o Bobo. Gol no 630, está autorizado a final do procedimento, desça para 2.000, índice redução de velocidade, o ajuste permanece no 0.07, informe no localizador. Vamos lá no localizador, 2.017, gol no 630. Autorizado estacionamento push, chama para o táxi. Autorizado para tiver estacionamento, chama o táxi, chama 6319. Então, 3859 para estacionamento, posição 03. Inicie de imediato, para 3859. 2-1 no tráfego, posição de 12 horas, cruzamos 50 em descida, é um Charlie 650. Esse gol no 621. Papa Romeo Alfa Juliet Golf, tráfego 12 horas, 5 milhas, deslocamento oposto, cruzando nível 120 em descida para o 080. É um Boeing 73787. O 621 está autorizado, descida para 2.000 pés, o ajuste no 07, informe no localizador. Está informando o localizador, voo no 021. Voo no 621. O meu Alfa Juliet Golf da presente frequência livre, não há tráfego conhecido no setor para lhe informar. Tem um bom posto. Informe Índia Delta November, está presente no tráfego conhecido para informar, frequência livre 123.45 e para ingresso na terminal de Ilhéus, chame na frequência 1201, tem um voo. Xené 6250, transfere 6 de Lima. Bom dia, Xené 6250, acione identificação na prova de TAP, desça para o 050. TAP 050, vai descer. American 239, approve taxi via taxiway Alpha, report before taxiway Juliet. Okay, Alpha, report before Juliet, American 239. Para o taxi, fechamento, 1-1, e agora, 4 horas e 40, eu quero. Chamou para o táxi, está um pouco baixa a transmissão, se for, está ali no táxi em frente, seguindo a rebota da TAR. O ponto de espera, torre 186, quando pronto, altinho 2017, campo gás, o Xenema 319, só os dados novamente, por gentileza. Positivo, autorizado o táxi, seguindo a aeronave da TAM, ponto de espera, torre 1836, e ajuste no 097. Os dados 156 a bordo, 156, autonomia 4 horas e 40, e alterna Galeão. Galeão 440, 156, obrigado, copiado, boa viagem. Boa. 3859 para o táxi, com 165 a bordo, 4 horas e 25, alterna Campinas. 165, 425 Campinas, táxi 2 à direita, Indy Alfa, ponto de espera 10, 186, altinho 2017, boa viagem, tá 3859. 190, não sai pra junto, tá 3859, obrigado. Salvador, bom dia, até 3896, transformação Lima, passa de novo para o 170. Bom dia, até 3896, acione identificação, número 5 na aproximação, desça para o nível 060, reduza para 250 nós. 060, desça 250 agora, até 3896. Confirmando que 3896 é o nível 060, né? 060. Trip 5414, desça agora para o nível 0, correção, para 4.000 pés, o ajuste no 097. 4.000 como 097, trip 5414. Ocean 6250, desça para 2.000 pés, autorizado o final do procedimento, o ajuste no 097, sem restrições na posição ITAP. Desça 2.000 pés, sem restrições de ITAP. Utilizando o procedimento, o Xenem é 0257. Salvador, bom dia, Guaranã 630 Libro. Voo no 630, autorizado táxi via taxiway Alfa, chamante da Juliette. Alfa vai chamante da Juliette, voo no 630. Second 239, prove taxi via taxiway Juliette. Pay attention to follow me truck. Okay, we're going to Juliet and pay attention to the follow me truck. 239. Dado em LF, go 1621. Turno 621, chame a torre 1862, eu tomo pouso. 1862, obrigado, bom dia. Tanto 3663, chame agora o centro Recife, frequência 1251 e alternado 13325. 1251, alterno 3325, tá 3663. Controle Salvador, bom dia, TAM 3859. Bom dia, TAM 3859, contato radar decolagem, subo para o nível 360, sair da Arbor. 360 na Arbor, TAM 3859. Voo 930, autorizado táxi via Juliette, portão 4, pátio 1. Juliette, portão 4, pátio 1, voo 930.